minto quando ligo pra você e falo liguei errado, foi engano. Na verdade eu quero saber eu faço parte dos seus planos. Eu não quero me machucar, você também não quer mais me dizer te amo. Já na minha boca é um desejo, é paixão, que coisa louca. Vem junto comigo, curte uma nova dimensão e dizer pra mim que eu sou o dono do seu coração. Com o DJ Luiz e o DJ Lúcio, o seu coração bate mais forte, acho que é amor. Aqui é Manga Mega T. Contatos para show 91 8196-7540. Beijar na minha boca é um desejo, é paixão, que coisa louca. Vem junto comigo, curte uma nova dimensão e dizer pra mim que eu sou o dono do seu coração. Com o DJ Luiz e o DJ Lúcio, o seu coração bate mais forte, acho que é.